November Oscar Romeo, considero solo zona 2, reporte livrando a pista no ponto médio para o pátio 5, November Oscar Romeo. Após a passagem do tráfego na final, a linha mantém o no 609. Country 97, Bonnet 13, Salvador de Passo 119 and Decimal 35, bye-bye. 119, 65, good night, Country 897, thank you. Azul 9142, cheque o trem, pouso livre no 0, 110 graus com 8 nós, 9142. Bastante travado, depois de 9142. Alfa Tango na final de 3, milhas da 97. Alfa Tango, parafuso, pairado, cabeceira 17, o vento 110 graus 8 nós, recusa no solo, Charlie Alfa Tango. Recusa no solo, Tango, na visual com a aeronave, recusa. Afirmativo. Para o azul 492, helicóptero aproximando à esquerda, parafuso parado sobre a cabeceira 17. Zero on one, continue taxi, Juliet, main apron, Indian Alpha, road point, runway 10, call tower, frequency 118.6, and Kennedy 1011. Taxi, India Alpha, India Charlie, and road point, I will call tower 118.6, bringing up on 2011. Indian Alpha, India and Alpha, to the road point. Good day. Paulo Gol 1273, a gente tem informação. Yuri, 1330. Taxiando para aquele pátio, o Charlie Alfa Tango. Confins, aprovado 360, rota UPZULU no 6, decola no 0, com curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda voa bridge, intercepta aerovia e segue conforme. 50 no 6, código transponder, controle opera em 1 no 9, decimal 35. Obrigado 360, conforme zona de voo. Dael, Leda, decola da 1 no 0, 50 no 6, transponder. Controle 1973, bono 273. Chame no portão 3 para o pressionar. Estou no portão 03, bono 273. Aprovado 360, aceita? Ok, só um minuto, já vou chamar para a cópia. Prepara da El. Salvador, boa noite, azul 9142, zona Eco. 9142, bem-vindo, boa noite, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 9142. O 6259, Xené, pronto, cópia. Guarulhos, 360, volta via Pesolu 44, decola no 0 com curva pela direita. No perfil da Dael, Leda, após Leda, voa eu, intercepta aerovia e sai conforme. 5002, código transponder, controle de opera em 1 no 9, decimal 35. Brasília Force 2011, clear line up and maintain threshold 2011. Sim, conforme. Chame no portão 10 quando o plano para o puxa acionar. autorizado na cabeceira 17, 120 graus 89, Romeu, Romeu Lima. Ah, 601 decolou, Zuno 8, chama agora o controle em 119, decimal 35, boa noite. 935, boa noite, 601. Controle Salvador, boa noite, voo na 601. Ele abriu. Salvador, voo na 601, mas boa noite. Voo na 601, boa noite, como me recebe? Agora recebe 5/5, voo na 601. Gente, contato radar, se mantém o nível 360, voo em Leda, após Vila Brito. Leda Bridge, no 601. Brasília Fox 2011, clear for takeoff from runway 10, 120 degrees, 109. Romeu, Romeu Lima, seu solo aos 19, qual é o pátio de estacionamento? Ok, livrando então à direita, uma boa noite. 3897, climb and maintain flight level 340, contact down Recife Center 125 decimal 1, if unable 133 decimal 25. And 3997, climb level 340 and contact 125 decimal 1, unable 133 decimal 35, and 3997. Airport 2011 Airborne at 20, so the departure frequency 119 at decimal 35. Bye bye. 119.35, thank you. Salvador de Pedro, good night. Present Airport 2011. Salvador de Petro, good night, Brazilian Air Force 2011. Brazilian Air Force 2011, good evening. Radar contact on departure, climb and maintain flight level 260, fly direct Leda position after Leda, fly Brick. Fly maintain 260, fly Leda after Leda, Brick position, Brazilian Air Force 2011. Autorizado, sim, thanks. Tan 3603, acione a identificação e chegada a mar e desde mantém o nível 050, o ajuste é na 092. Cliente, 3603. No 601 no controle. 01. 601, centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 21, 33, 25. Firma aqui, ó. No 601. Controle. Para cheque de equipamento, como me recebe? Grato. Tá 3603, da presente voitado. Para o saque de Ocean 6295, 4 e 10, Galeão. 6, Galeão, 4 e 10. Afirmo. Autorizado, Indy Alpha, teu ponto de espera 10, no ponto de espera 2686, ajuste 10 no 2, por favor. 10 no 2 agora, vai vir Indy Alpha, no ponto de espera da 10, 2686, passou Ocean 6259, boa. Desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 02, livre da restrição de altitude e velocidade do TAP. Afirma aqui, 2 mil, livre da restrição. 3 mil pés, 3603. Afirma aqui, 3 mil. 160 ideal, só um minuto já aprovado, separa da El, número 2, copy. Não, azul 9142. Agando da El, mas... 1940, ponto cópia. Guarulhos, 360, rota de Apizulu 21, decolada 10 com curva pela direita, no perfil da Arbor, Arbor Elefa, minha Elefa Interceptor Vice, é conforme. 5024, código transponder, controle 1 no 9.35. Air Force 2011, climb and maintain flight level 260, contact now receive center 125.1, if unable 133.25. Good. Para o pushback somente. Ok, vamos lá. 209 modularam. O gol no 273, no portão 3. Fiquei só um minuto. Tem um tráfego agora pousando a retaguarda. Após o tráfego, tá livre. Chame táxi. No 273. O tráfego chamou? O 567, apresenta tráfego Brasília. Ok, no 567 Brasília, número 2 agora, 360 aprovado, só um minuto. O azul 9142, pode cópia. Ilhéus, aprovado. Decolando a 1-0, curva pela direita. No perfil da Euleda, após Leda, voa Ilhéus. 5527, código transponder. Controle Atari 1, 9.35. Confere, chama quando for para o push acionar. Tá bom. Confirmando, tá pronto, azul? É aqui, vai. Ok. O 1567, pronto, cópia. Você, igual 1567, pronto, para a cópia. Brasília 360, rota via Pizzolo 17, decola no 0, com curva pela direita, no perfil da Arbor, Elefa, Elefa Interceptor Vice, conforme após. 5005, transponder, controle da PR1 99.35. Autorizado 360 para Brasília, que é Arbor, Elefa, agora 360, decola da 1-0, na curva direita, 5005, transponder, 19.35, código bônus 500. Confere, portão 8, chama quando pronto para o posicionar. Oceano ME259, pode chamar o controle? Afirmo, decolou os 33. Controle 1935, boa noite. 1935, boa noite, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Salvador, boa noite, Oceano ME259, decolou cruzando 2500. Oceano ME259, boa noite, contato radar na decolagem. Submantenho nível 360, voe Leda da presente, após Leda voe eu. Ciente, vai voar Leda e após Leda eu, 6259. Sim, o 340, tá pronto? Vitória, 340, rota Pisolô 44, decola no zero, curva à direita, descida da El, Leida, após Leida, voa Eudes, após conforme o plano, transponder o 5567 e o controle opera em 199, decimal 35. Quebec solicita autorização de reboque, pega do parque 3 até o parque 1, no portão 4. Do pátio 3 para o pátio 1, portão 4. Positivo. Whisky Gillette Quebec, é o seu registro, né? Positivo, WebJet Whisky Gillette Quebec. Ok, já estou te avistando aí no pátio 3. Pode iniciar o reboque e informe para ingressar no pátio 1 no Whisky Gillette Quebec. Gente, reportarei o ingresso. Quando 2 sai de 3 alternas, Campinas 161, 3 horas e 20 de autonomia. 13:25, Campinas 161, confere? 3:07. 3:07, ciente. Tá aprovado o táxi Índia Alfa, teu ponto de espera no 0, ponto de espera torre 1 no 8.6, ajustado no 0 no 2, bom voo. No 0 no 2, Índia Alfa, teu ponto de espera de 8.6, controlar o voo no 2.73. Meia 03 passando Duna, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. 26. Oi, Salvador, 3603 estabilidade, bem arriscado, alguma coisa. Sou 273, a linha decola no 0, 110 graus com 8 nós no 273. Chão 3603, boa noite, avistado, continue a aproximação no 0, 110 graus com 8 nós, informarei pista livre. 3 decolou 38, chame controle em 11935, boa noite. 1935, 273, obrigado. O Tom 3603, tem pouso autorizado no 0120 graus 89, Tom 3603. Certo, eu posso autorizar 3603. Do radar na decolagem, submantém o nível 360 da presente voo hibride, Luna 273. 360 da presente voo hibride, Luna 273. Galeão 380 aprovado, mas qual o tempo? Aprovado Galeão 380, rota via Pesolono 0, decolada 1-0, curva direita, perfil da El Leda, após Leda voa bridge, após ser conforme o plano. 5031 transponder, controle da pele 1-9-35. Nível 380 e o transponder 5031. 5031, nível 380. Bom, o controle confirmado 0930. Afirmativo. Chame quando for para posicionar. Olho Salvador. Olho Position aprovado. Chame táxi azul. Zero, libera a direita. Chame solo 1219. 219. Nove, chama o táxi, 1940. Solo Webjet, Whisky, Juliette, Quebec, pronto para ingressar no pátio 1 até o portão 4. 7, mantenha a posição e aguarde instruções para ingresso. 7, não aguarde. Recebi, mantenha o nível 360. Chame Centro Recife na 25, decimal 1, alterno na 33, decimal 25. Boa noite. 567, que já está pronto, número 2 no setor, tráfego da companhia no portão 8, já vai, coração, por causa do tráfego da companhia no portão 9 já está iniciando, seu próximo setor, boa noite, 567. Então vai aguardar, vamos começar.